Em busca da verdade, com Acabe a guerra se aproximava, mas em seu coração uma dúvida ardia. Ó Senhor, tua palavra eu anseio. Profetas aclamavam: subi, prosperareis, é a vitória. Mas a voz de um Micaías clamava: dispersos estão, sem pastor em história. Josafá clamou, o Senhor ouviu, em meio à luta ele trouxe paz. Na peleja o medo se dissipou, a mão do Senhor sempre nos traz.